Pousado pouso na 1-0 para o 4-9-5-8. 0-9-3, 9. Dois zero, deploy, controle, gol, 1-0 na frente. Bom dia, controle, Salvador, eu vou 1-0, 93, 93. 1-0, 93, contato com a decolagem, super 3, 0, vista d'água, 1. Subida, 3-0, árvore 1, vou 1-0, 93. 1-0, 2. 15, rodar próximo, 8-0, 1-0, gol, 1-9, posição, vou no 233 agora. Aqui. 2, 1, 1, 1, 8, estão lá, você postar na nossa 2. Sacragem, pista no zero. Salvador, bom dia, Chicago das Alves, 72, estabilizado o localizador. Chicago das Alves, riscos de aproximação, informo o avião de Avianca Lena, agora pode falar em 7-0-0. Continua a aproximação, 7 do Avianca, o Chicago das Alves, 72. Do 458, no solo 248, tiver direita, chama o solo 1209. Esse é solo 1209, as aguas passam 8. 0 é 211, que é legal no 021, vento no 70 graus, no 49, autorizado ecológico, chama 0 sentada. Autorizado, Santa 8. Direto, bom dia. Olá, 9-9-6-2, estamos na nave da Via, que a gente está iniciando rolagem, que é a mistura no zero, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, com o carro 9-9-7-2. Outros 2, 2, 9, esperando o retorno, ajuste no 0, 2, 1, autorizado sinal elétrico, estamos estabilizados. Entendi, é para ser estabilizado, aliás, 4-2-1. 4-2-0-1, chama a conta Recife, 9-3, 8-0. Recife, 2-3-8, obrigado, bom dia, 4-2-0-1. 972, o vento 1,60 graus, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, com o descargo da nave, 72. 621, vento 1844, chino controle de Salvador, 2028. Contato radar, na decolagem, super 3 novembro, e produção voando. Criação voando, pode passar, Bruno? 2.100, autorizado. Capaz de ter voação. A 1.970, contato de instrução de hostil de impacto, e essa para 3.100, e ajuste no 0 e 3 ou não. Esqueça, para 2 ou 3 mil? 3972, no solo às 4h30, libera a direita, chama o solo, Salvador, 2-8-9. controle direito, ação Salvador 1219, contato na 972. 2835, 288, obrigado. 1229 no solo 52, virar direita no solo no 209. Direita, solo 209, 209. Chamando a 219, chama a sua frequência 1, 2, 3, 4, 0. Direita, solo 219, solo escuta do controle provador, chama na 219. 1, 2, 3, 2, 9, 0, até 9, 2, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 0, 1993, chama 76, 3423, 290, até 928, 935. 1923, Matiago no fundo. E falo que continua com fatiado de fundo 3 para a transmissão. Eu quero que você enxergue o taco, você enxerga a vez. Romeo Whisky Bravisco, autorizado em táxi, chame na patata ingresso, cheque rádio novamente, transmissão fechada. Agora deu uma melhorada na transmissão, vamos que continua com o chiado de fundo, mas foi copiado a transmissão. Para utilizar o táxi, chame na interseção para ingresso na pista, Whisky Bravisco. Ingresso, pista 17, responde com ele pronto, última vez. Poste Whisky, Bom Whisky, autorizado. Decolagem pista 17, vento 60 graus, 0 mais. Whisky, bravo, Whisky, decolou 05, chama o controle, Salvador, 120.8. Whisky, bravo, Whisky, chama Salvador, 120.8, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Whisky, bravo, Whisky. Papa Romeu, Whisky, bravo, Whisky, conta a parada com o Life, 0400 e saída São João. Para decolagem de saída São João, no Whisky Bravo Whisky. Oi, Salvador, bom dia, o SAS 3.7.0 da 1.0 está pronto. 3.5.7, autorizado, olha aí, decolar, pista 1.0, vento 1.7.0 graus, 1.2.9. Fico no 7, 209, chama o controle, 1208. 1208, obrigado. Obrigado, bom dia. Bravo Mendes, Bravo Isco, chama Centro de Recife, na frequência 123, Isso Mauro Sur. Isco, Bravo Isco, chama Recife, 123, obrigado. Controle, bom dia, está 3597, passando 2200, na Árvore 1. Centro de Recife, no céu, está passando a decolar, escuta 360, isso é da Bona. Arborona 360, tá? 3517. Vamos ver o que eu estou falando aqui pra ver? Sim. A sequência com o centro Recife é 12380? Primagem 2380, secundária 128 decimal 35, e caso negativo 128 decimal 8. 12380, 12835 e 1288, obrigado. 257 no centro Recife, frequência 128 decimal 8. 128, obrigado, bom dia. 233, quanto está no 04. 233 autorizado, ALM Nicolás, está no 0, vento no 70 graus, 109. A linha da escola na 0, 123. Bom dia, controle de Salvador, isso para o 4.6, ajuste no 021 e a chegada morta. Passamos mais 15 e ele está fluindo. Controle de Salvador, bom dia, Gono 233. Bom dia, 33, controle de Salvador, com o Lai, isso para o 360, vê saída a Gono. E a árvore 1 para o 360, 1, 2, 3. 7, 5, 6, quando mais próximo, você pode fazer um cheque se recebe o nosso número, é isso, tá vendo? Tá recebendo, o 4753. Muito obrigado. Obrigado. Autorizado, né? Isso. decolada 10 azul, contra 234. Já desceu até 4 motores. O tanto é 73 e ajuste no 021. 021 no 4 do 4753. Sim, mantenha o ponto de espera. Autorizado a alinhar e manter o sistema zero. Azul 4234, autorizado decolagem de pista 10, vento no 60 graus no 4 mais. 3,35, chame o controle 1,2,8.